igreja. Então imaginei tudo que nesse mundo muito tempo pratiquei. Hoje eu entrei na igreja e de novo eu chorei. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o poder de Cristo cair todo dia. Agora eu quero a cada vez mais. Hoje eu sei. Jesus andei, hoje eu sei.